Ao vivo? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Ei, mas hoje é terça, porque ontem eu fui na Web Rádio Verdão, seu animalzinho de tetas. Eu fui na Web Rádio Verdão participar do programa dos Boca. Queria mandar um abração para a rapaziada. Pro Nery, que recebeu a gente ali, e para os dois bocudos ali, que, né, fizemos mais um programa bacana, demos risada, nos divertimos e falamos mal dos outros também. É. Enquanto a gente gravava e transmitia o programa dos Boca ao vivo lá na Web Rádio Verdão, que eu, inclusive, deixo sempre o recado para que vocês. Se inscrevam no canal tanto da Web Rádio Verdão quanto dos Boca e no nosso aqui também, né? Então clique lá no sininho. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, é importante se inscrever e dar o joinha. O joinha é fundamental para que o nosso canal continue crescendo e a gente continue fazendo esse trabalho incansável. Incansável é só a força da expressão, porque eu estou esgotado, né? Mas vamos que vamos. Que é muito mais importante fazer, continuar fazendo o trabalho, mesmo cansado, mesmo destruído, mas é sempre com muito, muito carinho, com muito amor pelo Palmeiras, e fazer isso aqui é um negócio que dá muito prazer. E enquanto a gente fazia o programa ontem, o Conselho Deliberativo do Palmeiras tinha mais uma de suas reuniões vergonhosas, tétricas. E na reunião de ontem, mais uma alteração estatutária foi aprovada no Conselho. As alterações agora, as partes do texto que podem ser alteradas agora precisam ser ratificadas pela Assembleia dos Sócios, mas para barrar a alteração feita pelos conselheiros, precisa de 2/3 dos sócios. Tá? Então, se aparecerem lá 900 caras para votar, 600 têm que ser contra para barrar. Não vai acontecer, tá? Então a gente pode ter como favas contadas aí que tudo que foi decidido na reunião de ontem vai valer. É uma pena muito grande, mas não é o fim do mundo, tá? Não é o apocalipse, não é o hecatombe. Eu admito para vocês que eu fui dormir muito triste ontem, tive dificuldade para dormir, inclusive. Não pelo resultado em si. Uma das coisas que o pessoal que gosta da Leila Pereira sempre me pergunta é: mas o que que te garante que ela vai ser uma presidente ruim? Nada. Nada. Assim como nada garante que ela vai ser boa. Ah, mas ela põe dinheiro. Não, quem põe dinheiro é a patrocinadora. E é isso que a gente quer que ela continue sendo. Ela, como presidente, bagunça tudo. Vira um negócio. Ah, mas ela é uma super executiva. Pô, mas ela é uma executiva do ramo financeiro. Ela não é presidente de clube, nunca foi. Ah, mas ela vai tratar o Palmeiras como uma empresa. Mas não é, não é assim. É um clube de futebol e nunca vai deixar de ser. É claro que o departamento financeiro, o departamento contábil, o departamento administrativo, RH e tudo mais pode ser tocado como uma empresa. Mas nunca vai deixar de ser um clube de futebol e virou uma empresa. Não é assim. Eu não sei em que mundo vocês vivem, eu não sei qual a formação também de vocês, não sei quanto vocês estudaram, mas não é assim, não é assim. Então, assim, o futuro é muito incerto nas mãos dela, como seria nas mãos de qualquer outro presidente? Claro. O que preocupa no fato da Leila estar dando passos largos em direção à presidência é o fato dela, primeiro, acumular funções e aí causa aquele problema grande de acúmulo de poder, de centralização de poder. Então, uma das coisas que o pessoal mais bateu também nesses últimos dias foi: ah, porque a Leila está de um lado, o Mustafa está de outro, então eu estou do lado da Leila. Se o Mustafa está de um lado, eu estou do outro. é uma simplificação tola, né? Nós, em política, nós devemos combater ideias e não pessoas. Claro que, normalmente, as ideias do Mustafa estão sempre erradas. As ideias do Mustafa, elas são boas para ele e não necessariamente para o clube. O que não quer dizer que isso nunca pode acontecer. Pode acontecer de, às vezes, o Mustafa estar do lado certo. Certo entre aspas, né? Lado que a gente considera certo. Eu considero certo. Eu posso estar, eventualmente, pontualmente, do mesmo lado do Mustafa em alguma questão que diga respeito ao Palmeiras. Quer um exemplo? Em janeiro de 2016, ou foi em novembro de 2015, 14, né? Novembro de 14, houve uma eleição para presidente do Palmeiras. E concorriam ao cargo Vladimir Pescarmona e Paulo Nobre. E eu estava do lado do Paulo Nobre, eu estava apoiando o Paulo Nobre. E sabe quem mais estava apoiando o Paulo Nobre? Mustafa! Que coisa! É claro que ele estava apoiando o Paulo Nobre, não pelas ideias modernas do Paulo Nobre, não pelo modelo financeiro, administrativo, que ele estava querendo implantar no Palmeiras, e sim porque ele estava em pé de guerra com o Belluso, e o Belluso apoiava o Pescarmona, e só por isso. Apenas por isso. Então, o Paulo Nobre fez ali uma série de acordos com o Mustafa, conseguiu manter o Mustafa afastado da gestão do futebol e, depois de alguns percalços, muito sérios até, principalmente em 2014, aliás, isso foi, né, depois. O Palmeiras já tinha passado por percalços muito difíceis, muito duros. Estava confundindo os anos aqui. Então, a pressão contra o Paulo Nobre estava muito grande. Pescarmona surgia como salvador da paz. E não foi nada disso, né? Não seria nada disso. O Paulo Nobre manteve o plano de reconstrução administrativo financeira do clube. E aí sim, profissionalizou de vez o futebol. E trouxe o Alexandre Matos, coincidiu com a chegada da Crefisa, e aí o Palmeiras decolou. Então, o Mustafa nem sempre está do lado errado. Ele pode estar, eventualmente, quando, por alguma coincidência, vem ao encontro dos interesses dele, ele pode estar do lado certo. Então, o fato dele estar do lado oposto ao da Leila ontem não quer dizer que a Leila está certa, que a Leila, se o Mustafa está ali do lado. Não é assim que funciona a política, tá? Então, a gente deve combater ideias e não pessoas. E é exatamente por isso que eu não acho que a Leila é o novo cramulhão. Ela tem tudo para ser o novo Mustafa de Saias. Ela tem tudo para ser. Que não significa que será. Agora, pelo sim, pelo não, pelos sinais que ela dá, isso me obriga a me posicionar contra. Então, foi por isso que eu me posicionei contra essa aceleração do processo de condução da Leila à presidência. Ela tem tudo para ser um novo Mustafa. Ela é personalista. Como é que eu sei disso? É só lembrar dos episódios que já houve. Então, ela gosta muito de popularidade, ela gosta muito de ser bajulada, igual o Mustafa. Tá? Só que o Mustafa, a diferença do Mustafa é que ele, não, ele é alheio, ele é avesso às câmeras. Ele não gosta muito de aparecer para o público em geral, mas lá no clube ele adora. Então, quem frequenta o clube sabe que ele está circulando sempre, gosta de ser bajulado, gosta de ter gente rodeando ele e pedindo favores para ele poder resolver e depois cobrar de volta em forma de votos. Sempre fez isso. Então, esse é o jeito do Mustafa de fazer política. O jeito da Leila fazer política é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, ela também é absolutista como ele. Ela também toma atitudes que nem sempre vão ao encontro do interesse do Palmeiras, se é do interesse dela. Vocês querem um exemplo? Vocês se lembram quando o Paulo Nobre, depois que foi feito o contrato, que todas as propriedades da camisa passaram para fã Crefisa, ou seja, peito, ombro, manga, barra. Só que, número, né? Só que o nome do jogador não era da Crefisa. O que o Paulo Nobre fez? O Paulo Nobre sempre preocupado em valorizar o Avante, valorizar o Avante, valorizar o Avante, que é, de fato, a fonte de renda mais importante do Palmeiras. Ele colocou lá, seja sócio Avante, no lugar do nome dos jogadores. Não era uma propriedade da Crefisa. A Crefisa não tinha, em tese, por que reclamar. Além de tudo, era uma ação para engrandecer o Palmeiras, o nosso Palmeiras. Certo, Leila? E a Leila ficou brava. Não, não pode, não pode. Não, mas é para ajudar o Palmeiras, não interessa, não pode. A camisa é minha. Mas não é a sua propriedade. Sua propriedade é peito, manga, master, barra. Não é o nome, não, não, não, não, não. Não pode, vou parar de pagar. E parou de pagar o Palmeiras. O nosso Palmeiras ficou sem o dinheiro, que era importante para o fluxo de caixa, era importante para pagar as luvas do Barros, principalmente. Bastava você ia ficar sem receber. O Palmeiras teve que se virar, teve que fazer mais um empréstimo naquela época para socorrer a irresponsabilidade da dona Leila, que quis, fazer uma represália contra o Palmeiras por causa de uma atitude que poderia ter sido resolvida com conversa, não poderia? Eu acho que poderia. Então, esse tipo de atitude, assim como chegar para conselheiros e falar assim, olha, se o fulano for eleito, eu vou tirar o patrocínio, tá? E ela está fazendo isso. Lógico que ela não fala isso em público, não fala isso abertamente, mas está falando isso para conselheiros. Se o sujeito que for concorrer contra o Maurício, se eu não confiar nele, eu não vou patrocinar mais o Palmeiras. Agora eu pergunto, peraí, por que que ela patrocina o Palmeiras? Não é para ter visibilidade para as suas empresas, né? Então ela aparece na camisa, aparece no backdrop, aparece na TV Palmeiras, aparece tudo que é lugar, só dá Crefisa, tudo que é lugar. Não é para fortalecer, então por que ela tem que se meter na gestão do futebol, do clube, se ela é patrocinadora? Porque ela quer ser tudo, e isso é um perigo. Então isso parece que dá demonstrações de que ela não respeita muito as instituições do Palmeiras, a não ser que ela esteja de acordo, a não ser que ela confie. Mas espera aí, ela não tem que dar aval para as ações do Palmeiras. Ela tem que respeitar o contrato. Paga e tem a marca de suas empresas, as marcas, as logomarcas de suas empresas exibidas em todas as propriedades de marketing do Palmeiras. Esse é o acordo. Ela não tem que dar aval para nada. Ou pelo menos não deveria. Ah, mas ela paga, o que ela paga é óbvio. Tá bom, ótimo. Ela paga muito acima do que qualquer outro clube recebe. Mas ela mesma disse, esse valor compensa plenamente o retorno que ela tem para as empresas dela. Ela já declarou isso. A visibilidade que o Palmeiras dá é algo que compensa muito o esforço de marketing que ela faz, que, convenhamos, ela bate do imposto. As verbas de marketing, ela bate do imposto. Então, não é que ela está rasgando dinheiro só para... Está comprando e está tirando 80 milhões do bolso. Não está tirando 80 milhões do bolso. Ela está deixando de pagar isso que ela pagaria. Por imposto de renda, ela está pondo no Palmeiras. Lógico, tem as regras ali, eu não sei exatamente quanto, mas... É abatimento do imposto de renda aí, não é simplesmente to. Né? Então, vamos com calma. Sabe, ela é muito... ela é benemérita, ela faz tudo com desprendimento, faz nada. Gente, por favor. E não querer, e não é ruim isso. É ótimo. Se tá bom para ela, tá bom para nós, é bom para todo mundo. Não tô criticando ela por isso. Só que não se pode colocar ela num pedestal tão alto quanto se coloca por causa das cifras. Ela também está tendo muita vantagem. É um negócio muito justo. Então, isso não dá o direito a ela de ter tantos privilégios quanto ela tem. Só que, infelizmente, lá no nosso clube, quem manda os poderes do Palmeiras, poder executivo, poder legislativo do Palmeiras, se curvaram. A Leila, em 2014, provavelmente nem sabia onde era o Palmeiras. De repente, ela ficou sócia desde 1996 e virou presidente. Vai virar presidente. Numa trajetória de 7 anos. Eu me lembro quando eu me tornei sócio, em 2004, para você ser presidente do Palmeiras, no mínimo levava 11 anos. Você tinha que ficar 3 anos como sócio. Aí, se desse certinho, você conseguiria concorrer para conselho. Tinha que se eleger, ficar 4 anos. Depois, mais 4 anos, aí sim, você poderia se candidatar. Sendo que nesses 2 mandatos de conselheiro, você tinha que ter sido ainda diretor, não era simplesmente ser conselheiro. Você tinha que ter exercido cargos de relevância na diretoria do Palmeiras. Não era qualquer diretor de pingue-pongue, qualquer diretor da árvore, diretor de balé, não. Era diretor, diretor mesmo. É com muita apreensão que a gente vê essa ascensão dela. Aí eu volto ao que eu estava falando no começo. Então ela vai ser uma péssima presidente? Não, não necessariamente. Ela dá sinais muito perigosos agora. Ela pode, ela tem 3 anos até isso acontecer, 3 anos e meio. Ela pode aprender muito do Palmeiras, ela pode moldar a personalidade dela, a forma dela, de como ela vai ser a presidente do Palmeiras. Não ser exatamente a forma como ela é a dona da Crefisa, a dona da FAM, porque se for, a chance de dar errado é muito grande. Então ela tem tempo para se adaptar, para aprender, para compreender o futebol, para compreender os meandros do futebol, para compreender que ela não pode ficar contaminando, por exemplo, a academia de futebol, como ela faz. Ela não pode ficar fazendo isso, ela não pode ficar levando convidado lá, ficar usando a academia de futebol como cenário para o Instagram dela. Ela não pode fazer isso. O ambiente dos jogadores é sagrado. Então, ela tem tempo para aprender isso ainda. Quando ela for presidente, isso vai prejudicar a gestão dela. Atualmente, isso que ela faz prejudica o time que ela patrocina e que, quanto melhor forem os resultados, melhor vai ser para ela. Ela já está se prejudicando. Mas quando ela for presidente, vai prejudicar mais. Então, ela vai ter que aprender isso. Então, ela pode vir a ser uma boa presidente. Agora, nada indica que isso vai acontecer. Então, é isso que me faz ficar muito, muito, muito preocupado. Uma pessoa que vai concentrar um poder absurdo numa coisa tão importante para nós e que a gente fica exposto ao humor dela. Ao humor dela que já levou ela a... Mais uma vez contrariada naquela história, vocês devem se lembrar, quando o Paulo Nobre mandou um e-mail para ela, ou um assessor dele, né, não foi de um para o outro, um funcionário mandou um e-mail para o funcionário dela, falando assim: olha, eu gostaria de saber se está tudo bem de fazer uma ação de marketing com o logo da Parmalat, uma camisa retrô, se vocês se importam. Uma consulta. Claro que a resposta ia ser não, mas não custa nada, ou não já tem, né? Custa nada perguntar. Pois essa consulta gerou um mal-estar tão grande. A mera consulta, não é estou fazendo, vou fazer. Eu posso fazer, depois daquela história do Avante, né? Depois de tudo aquilo, vamos fazer direitinho. Posso fazer, Leila? Não, não pode. Beleza. Não. O que que é esse e-mail aqui? O que que eles querem fazer? Liga para o lance. Ligou para o lance, deu uma entrevista desaforadíssima, que, entre outras coisas, falou que poderia ir para o Flamengo, onde ela vai ter mais visibilidade. Então, essa postura de colocar a faca no pescoço do Palmeiras incomoda demais. Não é postura de quem ama o Palmeiras. Deixar de pagar o Palmeiras por um desacordo ali no contrato não é atitude de quem ama o Palmeiras. Então, só nos resta torcer para que, caso ela ganhe a eleição em 2021, primeiro tem que ver se o Maurício vai se reeleger, né? Se o Maurício não se reeleger, eu acho que essa história vai ter outro rumo. E a eleição agora é em novembro e quem vota são sócios. E nós não sabemos o que pode acontecer. A política do Palmeiras, ela muda demais. Muito rápido. Então, caso o Maurício se reeleja, fica mais 3 anos. Daqui 3 anos, a Leila sobe. Se isso acontecer, né, se isso acontecer, ela vai ter que mudar bastante a atitude dela e ela vai ter que adquirir amor verdadeiro pelo Palmeiras. Ela vai ter que se tornar uma de nós, ela vai ter que se tornar uma palmeirense de verdade, coisa que ela não é, desculpa, não é. Então, todo esse tempo, convivendo, viajando, indo vendo jogo, talvez ela vire realmente uma palmeirense. Ok, ótimo se isso acontecer. Mas ela tem que ser uma presidente que coloque o Palmeiras acima do interesse de suas empresas. Será que isso vai acontecer? Quando tiver um conflito entre clube e patrocinador e ela tem que defender as duas coisas, ela vai pender para qual lado? Isso dá medo. E o que dá mais medo, para encerrar então essa parte aqui do Periscato e já começar daqui a pouco com as perguntas, a Leila tem que, ao final de seu mandato, seu primeiro ou seu segundo mandato, não sei quanto tempo ela vai ficar, ela tem que deixar a casa em ordem. Ela tem que deixar um clube que continue andando com suas próprias pernas, em condições de andar com as próprias pernas, assim que ela tirar o patrocínio, que ela tem todo o direito de fazer isso. Tem um contrato que diz as regras de o que pode ser feito para tirar o patrocínio. Multa, etc. Sai, paga a multa, vai embora, e aí? Quanto do orçamento do Palmeiras depende da Crefisa? Então ela tem que se esmerar em fortalecer não só o dinheiro do patrocínio, mas ela tem que manter o Avante forte, ela tem que fazer ótimos contratos de televisão, ela tem que fazer ótimas ações de marketing, ela tem que fortalecer demais o Avante, demais. Vocês já falei, falar de novo, Avante. Avante é a coisa mais importante para o Palmeiras. É a fonte de renda mais segura, mais sólida, mais forte. E tem que continuar sendo. Dinheiro que vem da torcida, porque esse não falha. Esse não tem humor. Pode até ter, né? Você perde 1.000, pô, é 1%. Não tem problema. Você vai ter lá 99% que estão ponta firme, que continuam, e daqui a pouco volta, né, os novos Avantes que vão chegando, cobrem uma eventual debandada. Então, o Avante é a fonte mais importante. A Leila, uma vez presidente, não pode virar as costas para o Avante, como a gestão atual está virando. Virando as costas para o Avante. A gente vê jogador fazendo comercial da FAM, fazendo comercial das empresas da Leila, e não vê mais jogador fazendo comercial do Avante. Vocês lembram do Matos, que ainda estava meio magrinho, fazendo comercial do Avante? Né? Pô, ele para de subir! Então, lembra? Não faz mais. Jogador falando assim, ó, eu fui contratado graças ao dinheiro do Avante. Aí, pô, mais Avante. Vocês veem jogador fazendo isso? Não tem mais. Eles fazem propaganda da Crefisa, da FAM. Eles fazem. Então, cadê a preocupação com o Avante, seu Maurício Gagliotti? Precisa ter. Ou será que a Leila está querendo tornar a receita dela mais importante e está pondo o Avante de lado de propósito? Será que é isso? Eu não quero crer nisso. Por que ela ficou tão brava com o negócio do Avante escrito no nome dos jogadores? Ela quer tanto que o Palmeiras seja totalmente dependente dela. Eu só estou fazendo perguntas, gente, mas parece, né? Eu queria muito poder perguntar isso aí para ela. Eu marquei uma vez uma entrevista com ela, estava tudo pronto para ir, marcado o dia. Aí ela cancelou e nunca mais me chamou de volta. Então, se ela me der a chance, eu vou lá e pergunto tudo isso para ela. Com todo respeito. E, repito, torço para que, se ela continuar na sua trajetória política dentro do Palmeiras, ela trate o Palmeiras com todo o respeito que o Palmeiras exige. E que ela seja uma boa presidente, que ela se torne uma palmeirense de fato. Se ela fizer isso, eu não tenho nada a reclamar dela. Agora, tenho, nesse momento, todo o direito de ficar preocupadíssimo com a forma que tudo está acontecendo, com a forma que tudo está sendo posturado. A votação de ontem foi uma vergonha. Os grupos políticos do Palmeiras fazem mapeamentos, né, do conselho, são só 300, menos de 300, então dá para saber como cada um vai votar. Isso. Quem você vai votar? Vou votar sim, vou votar não, vai, faz o mapa. Então, os vários grupos, todo mundo ali, você vê, era mais ou menos a mesma coisa. Sexta-feira, o placar apontava a vitória da barração. Não vai subir para 300. 5 votos, 10 votos de margem. Chegou na segunda-feira, ganhou por 3, ou seja, ela ganhou 8 ou 10 ou 13 votos no fim de semana. 5 ou 6 desses votos, 6, exatamente 6 desses votos, de pessoas de grupos progressistas, pessoas em quem eu confiava, 3 deles eu conhecia pessoalmente, conheço pessoalmente, decepções horríveis. Me dá uma tristeza. Você vê o cara que, sabe, a gente sentou em mesa, falou, não, isso está errado, isso é ruim para o Palmeiras, a gente precisa lutar, pô, você é um cara bom, você tem ideias, né? O cara, eu não sei o que a Leila fez no fim de semana, sei lá, foi conversar com ele, ligou para ele, eles, né? E virou voto. Eu fui dormir, por isso que eu tive dificuldade de dormir ontem, estava deprimido, gente. Eu, no primeiro momento, eu achava assim, a Leila conseguiu convencer, sei lá, 10 mustafistas ali, que, né, não valem nada mesmo. Então, eu estava tranquilo que isso ia acontecer. Inclusive, eu falei, na sexta-feira, ela vai virar. No fim de semana, ela vira isso daí. Ela vai pegar uns mustafistas ali e vai ganhar essa... Não, não consegue. Só que ela conseguiu fazendo isso com gente nossa. Nossa, né? Entre aspas. Nossa, que eu digo gente de arquibancada, gente que ama o Palmeiras. Ou pelo menos que você acha que ama, acima de tudo, né? Como é que a gente pode ter confiança que uma pessoa que tem esses métodos... Quer dizer, que métodos, né? Ela foi lá e convenceu. Em tese, ela foi lá e convenceu. Ligou para os caras, sei lá o que ela fez, e convenceu. Política é isso, né? Democracia é isso. Cada um é livre para votar em quem quiser. Isso é na teoria, né? Na prática, a gente não sabe. A gente é livre para imaginar. Cada um imagina o que quiser. E isso me dá o direito de ficar com muito medo de tudo que pode acontecer com a Leila eleita. Mas vamos torcer. Eu estou sempre torcendo a favor. Eu nunca vou fazer política do contra. E vocês nunca vão me ver fazer. Vamos lá? Para as perguntas. Hoje eu falei pra caramba, né? Mas acho que o assunto exigia e eu acho que pelo menos parte de vocês queria ouvir sobre o assunto. Vamos lá. Olha, futebol. O pessoal está falando de futebol. Querendo que eu fale do Tietê. Fernando Marinho pergunta se eu acho que com a iminente saída do Tietê precisaremos contratar outro para o setor e estamos bem servidos. Eu acho que a saída do Tietê está diretamente ligada à recuperação do Jean. Vocês lembram que tem o Jean no elenco? Tem o Jean no elenco. Então, acho que não. Eu acho que com a recuperação do Jean, como bem servido. Eu acho que até que esperou-se para ver se o Jean ia ficar 100% depois dessa recuperação dele. Vocês veem, ele já está à disposição já faz, sei lá, umas 3 semanas. Ele foi relacionado, acho que uma vez só, no jogo passado. Porque eu acredito que eles estavam realmente testando até não poder mais. Será que vai voltar? Será que vai voltar em nível de jogar bola? Porque o Jean, quando ele... No final da temporada passada, a gente já não podia mais contar com ele. Você via que ele estava com seríssimas dificuldades físicas, um negócio crônico, que apostou-se nas férias, para, né, que o repouso, que o organismo dele com o repouso se recuperasse. Quando chegou na pré-temporada, viu que puta, não recuperou nada, precisou de cirurgia, e aí sim, resolveu, recuperou, foram feitos todos os testes possíveis e imagináveis e o Jean está 100%. Então, beleza, libera o Tietê. E aí eu acho que foi a escolha pessoal do Roger. Questão tática, imagino, não nada mais do que isso. E o Tietê é um cara que está aqui já há 2 anos e meio. Foi importantíssimo em 2016. A gente não pode esquecer, virar as costas para o desempenho magnífico que o Tietê teve naquele campeonato de 2016. A gente foi campeão brasileiro, gente. E o Tietê foi um dos maiores responsáveis. Então, eu fico muito feliz pela passagem dele aqui. É claro, teve altos e baixos. Nos últimos meses, ele não tem jogado bem. No ano passado, não jogou bem. Esse ano, está abaixo, não consegue um lugar no time titular, embora ele tenha capacidade para isso. Também a gente tem muitos jogadores bons, né? O Bruno Henrique está nesse momento superior a ele. A alternativa ao Bruno Henrique pode ser o Moisés, pode ser o próprio Jean, que está se recuperando. Então, não vejo o Tietê como um cara indispensável. Ao contrário, um cara com o talento dele, acho que tem que jogar, tem que ser titular. Então, se surgiu essa oportunidade na Ucrânia, boa sorte para o Tietê. E o Palmeiras vende ele muito bem, né? Pegou 20 milhões de reais, mais ou menos, né? Arredondando aí na conversão. É um dinheiro muito bom, principalmente pelo fato de ele ter vindo de graça, né? Foi daquelas tacadas do Matos certeira. Ganhou 20 pau. Vamos lembrar que o Borja foi 35. Então, o Tietê foi por 20. Eu acho um negócio magnífico. O Matos é um negociante espetacular. O que ele precisa é de rédea curta, de supervisão intensa. Ele não pode fazer o que ele quiser com o departamento de futebol, como ele está fazendo hoje. Aliás, como ele está fazendo desde o ano passado. E talvez isso explique por que a gente veio numa crescente em 15, 16, quando ele tinha essa supervisão intensa. E quando ele passou a ter a liberdade completa, a autonomia total, em 2017, os resultados pararam de vir. Luiz Carlos pergunta se eu acho que o Paulo Nobre vai disputar com a Leila a eleição que em 2021, né, quando ela puder. É muito longe para saber. Eu sei que o Paulo Nobre não vai disputar essa eleição. Tá? Que também é algo que pode mudar, porque tudo muda no Palmeiras, mas panorama hoje é nada indica que teremos Paulo Nobre no final desse ano. Tudo indica para outro candidato, que disputando contra o Maurício. Contra a Leila, nem dá para começar a pensar, vamos esperar. Teve uma aqui que eu perdi. João Henrique, uma ótima pergunta também. Vocês estão fazendo perguntas muito boas hoje. E se tiver um monte de pergunta boa e para chegar em uma hora, eu vou passar de uma hora. João Henrique pergunta se, com o bom momento do Borja, se eu mantenho minha opinião de vendê-lo ou acho que ele pode evoluir mais e nos ajudar com títulos, com desempenho esportivo. Cara, eu estava pensando isso, conversando isso com os padrinhos, estava conversando isso com um grupo de mídia palestrina lá que a gente tem. Pensa 2 meses atrás, né? O Borja naquela fase Borja dele, né? Tudo que a gente imaginava, tudo que a gente torcia é, puta, tomara que esse cara engate uma fase, comece a meter gol, e aí a gente engana alguém e vende ele por 50 pau e se livra, né? Engana alguém, se livra desse caneludo aí, traz um centroavantão de verdade. Todo mundo pensava isso, né? Vamos ser sinceros. Isso está acontecendo. Ele engatou uma fase espetacular. Tá fazendo gol, tá dando assistência, tá dando rolinho, tá jogando muito. E agora? Você quer se livrar do Borja? Eu não. Quer dizer, não sei. Porque, e se ele volta a ser o Borja? Então, é uma fase iluminada. Ele pegou o jeito, ele desencantou finalmente. Como ele vai voltar da Copa? Então, eu admito para vocês que eu estou perdido nessa questão. Eu não queria estar no lugar do Matos nem do Maurício Gagliotti para tomar essa decisão. Quero saber vocês. Escrevam aí. Escreva, hein? Aliás, quem quiser abraço no final, já pode ir mandando que o estagiário dos abraços está anotando. O estagiário Rambo está tirando os corintianos que aparecem, está cortando as cabeças, e o estagiário das perguntas está selecionando as perguntas. Por exemplo, essa do Marcos Quadrelli. Ótima pergunta também. Esse acúmulo de poder que você citou da Leila não é meio relativo, uma vez que existem órgãos regulatórios dentro do Palmeiras, como o COF e o Conselho, por exemplo? O Conselho não interfere no Executivo. Tá? Quem pode interferir é o COF em operações financeiras de grande vulto. Porque, assim, no começo do ano ela apresenta o orçamento. O orçamento normalmente tem que ser aprovado. Se não for aprovado, ela vai e refaz até ser aprovado. É aprovado? Beleza. Se ela fizer negociações dentro do orçamento, o COF não pode falar nada. O COF só pode interferir, vetar, encher o saco se forem operações que extrapolem o que está previsto no orçamento. Operações que ocasionem endividamento, temerários. Se não, não. Então, o Palmeiras, como está cheio de saúde financeira... O problema não é o que a Leila vai fazer durante. O problema é como a Leila vai largar o time quando ela sair. Quando ela vai largar o clube quando ela sair. Esse que é o maior problema. Estou procurando uma aqui. O Verde Palestra pergunta se eu acho que o Maurício já iniciou o processo de enfraquecimento do clube perante a patrocinadora. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Talvez você esteja querendo dizer que o Maurício já está no processo de aliança com a Leila, tornando o clube cada vez mais dependente dela. É só você ver o quanto era a Crefisa em porcentagem nos anos anteriores e quanto passou a ser na gestão do Maurício. Está cada vez maior a fatia da Crefisa. A importância da Crefisa. Se isso é proposital ou não, eu não sei. Agora, ele deveria estar zelando para que a fatia da Crefisa não crescesse demais. É perigoso, é temerário, ela é instável. Ela ameaça tirar toda hora, acontece qualquer coisa, ela tira. Então, não é seguro. Tem que ter patrocínio forte. Quanto mais dinheiro ela der, melhor. Só que, a partir do momento que cresce as receitas vindas da Crefisa, tem que crescer as outras também para que, na porcentagem, a fatia da Crefisa continue ali, em torno de 20%, 22%, 25% no máximo. Mais do que isso, é perigoso. Renan Lima é lá de Itamogi, certo? Perdi. Aqui. Em razão da boa vantagem conquistada em Belo Horizonte, amanhã seria uma oportunidade para colocar o time com apenas um volante, povoando o meio-campo com dois meias? Concorda? Não. O Palmeiras tem que jogar da forma que vem jogando, tem que dar cada vez mais ritmo para essa formação. E aí as variações, elas podem, até devem ocorrer no decorrer da partida. Aí sim. Pô, você percebe um espaço, você percebe ali uma tendência ali para ocupar um espaço e ganhar um duelo, aí você mexe, aí você desloca. E aí, por isso, também é importante você ter jogadores versáteis. Então, um cara como o Bruno Henrique, por exemplo, que é o segundo volante, nota esse espaço aí, o Bruno Henrique pode avançar e virar um meia, Bruno Henrique virar um meia, e como ele jogar no 4-1-4-1. Por que não? Né? Ou então, no caso do 4-3-3, né, quando tem a bola, 4-3-3 com dois volantes e um meia, você faz um 4-3-3 com o volante e dois meias, o Bruno Henrique sendo o segundo meia. O número pouco importa, o que importa, sempre eu falo, é a ocupação de espaço. Toda vez que o pessoal vem querer discutir os números, 4-4-2, 4-3-3, 4-3-3, pouco importa isso daí. Tá? O que importa é o posicionamento do cara dentro do campo. Então você pode fazer isso, por exemplo, com o Bruno Henrique, você pode fazer isso com o Moisés, se ele for o segundo volante. Sem problema nenhum, mas em princípio você entra armado naquele modo padrão. Aí você faz os ajustes no decorrer do jogo. A Simone Ferreira fala assim: tá bom, você fala, fala, fala, e aí, o que que vamos fazer então, já que ela tá indo? A gente não tem o que fazer, né? O que eu, por exemplo, como mídia palestrina, posso fazer é cobrar, é ficar atento, é me manter bem informado, e aí eu mantenho vocês bem informados, por consequência, e aí a gente faz pressão em rede social, faz pressão na arquibancada, é o máximo que a gente pode fazer, nós somos torcedores. Né? Quem quer agir um pouco mais, fazer de fato alguma coisa, tem que ficar sócio e participar da política do clube. Agora, nós, torcedores, a gente não tem muito o que fazer, a não ser pressão. Onde nos é devido, rede social e arquibancada. Então, ficar atento nos números, ficar atento no balanço, ficar atento no orçamento, tudo isso é documento que é publicado, esse tipo de coisa. O João Vitor pergunta se é verdade que o Paulo Nobre se afastou completamente do Palmeiras. Fisicamente, sim. Ele não aparece no clube, acho que desde a última votação lá que ele participou, já faz muito tempo. De ontem ele não apareceu. Agora, é claro que ele tem amigos. Ele é um clube social onde ele fez amigos, tem relacionamento pessoal com as pessoas, e é óbvio que ele se encontra com esses amigos, e é óbvio que o papo acaba passando por Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Então, se afastar completamente, é claro que não. Agora, ele está viajando o mundo, ele está disputando o campeonato de rally dele. Então, ele está afastado da política do Palmeiras. Claro, ele continua sendo um conselheiro, ele é ex-presidente, ele tem cadeira, inclusive, no COF. Nunca ele vai se afastar definitivamente, completamente do Palmeiras, mas de forma, assim, aquela participação que ele teve na época que ele foi presidente, não é nem perto disso. O mesmo João Vitor diz que gosta dessa ideia de criar um mecanismo para limitar a influência do patrocinador no orçamento. E ele pergunta, será que haverá mesmo? Não sei. Não tenho como saber. Toca a maquininha de ler o futuro, de bola de cristal, não tenho. Ótima pergunta também do César Silva. Ele fala assim, pode haver outros patrocinadores, mesmo que não exponham suas marcas diretamente, tipo, nos campos de treino, estádio, clube? O que ele está querendo dizer é criar novas propriedades de marketing. Claro que pode. Claro que pode. Você pode explorar uma série de outras propriedades de marketing. Pode criar essas propriedades de marketing e explorar coisas que o contrato com a Crefisa não contempla. Agora, tem que ver se a hora que você fizer isso, se ela não vai fazer biquinho. Não pode, não pode. Entendeu? Então, assim como a gente achava que podia escrever seja sócio-avante no espaço do nome dos jogadores, ela pode achar que também não pode nada. E aí vai ter que ter tato, vai ter que dar um cuidado que a Leila, entendeu? É um perigo, é sempre um perigo isso aí. E o que a gente está querendo? Prejudicar ela? Não, a gente está querendo melhorar o Palmeiras. Por que que ela acharia ruim nisso, né? Como ela fez nessa história do Avante. Por que que ela achou isso ruim? E é isso que. Vamos lá. O Fernando, ele pergunta: onde estava a Leila em 2012, 2013, que não ajudou o Palmeiras quanto mais precisávamos? Já que ela se disse Palmeiras não cadastra. Ah, acho que isso aí é bobagem cobrar. Sabe? Todo mundo tem suas vidas e todos os milionários têm suas vidas. E ela decidiu, ela e o marido, né, decidiram tentar bater na porta do Palmeiras no final de 2014. Foi quando eles tomaram essa decisão. Não deu estalo, não passou pela cabeça deles. Os caras estavam cuidando da vida deles, dos negócios deles. O cara, provavelmente, o Zé Roberto Lamarque, que esse é palmeirense, né? Ele podia até ter vontade, mas falar: sei lá, não vou me meter nisso. Até que um dia ele falou: não, eu vou me meter nisso. E se você for ver, quando eles tomaram essa decisão, foi no fim de 2014, quando, né, o Palmeiras estava na. Ninguém sabia que o Palmeiras já estava se reestruturando. Só quem estava trabalhando diretamente na gestão. Então, não dá para cobrar isso deles. Ao contrário, quando eles decidiram se aproximar do Palmeiras, o Palmeiras, pelo menos aos olhos de quem está de fora, estava precisando muito de uma ajuda. Estava sem patrocinador master. Estava com a Avante na camisa. Então, acho que não é justo cobrar isso deles, não. Everton, Carlete, padrinho. Vou aproveitar o gancho, né? Já que eu falei de mais um padrinho. Você que está assistindo aí o Periscatos toda vez, né? Duas vezes por semana, está sempre aqui. Você gosta do Periscatos? Você gosta do projeto? Você gosta do nosso conteúdo? A gente precisa da sua colaboração, cara. A gente precisa crescer. A boa notícia é que a gente já passou de 400 padrinhos. No último domingo a gente atingiu essa marca. Mas a gente precisa continuar crescendo. A gente precisa chegar em 1.000. Nossa meta é 1.000 padrinhos. Então você que gosta do nosso conteúdo, você que consome o nosso conteúdo, está aberta, de graça. Você pode fazer voluntariamente um apadrinhamento, um apoio ao nosso site. O financiamento coletivo hoje é uma tendência mundial, uma tendência de comunicação em qualquer lugar do mundo, e a gente está seguindo essa tendência. E a gente precisa de você que gosta do nosso conteúdo, a gente precisa que você se junte a nós, não digo nós, os 400 que nós já somos, para que a gente continue crescendo e ative a próxima fase, que é quando eu vou dar a dedicação total do meu tempo para esse projeto. Vocês sabem que eu só me dedico à noite e aos finais de semana, porque durante o dia eu trabalho como qualquer outra pessoa, tenho que sustentar família, preciso, né, ter uma remuneração sólida, e para isso eu preciso trabalhar. Por que eu preciso de 1.000? Porque quando eu tiver 1.000 padrinhos, 1.000 apoiadores, aí eu posso deixar de lado a minha remuneração certa. E porque a minha remuneração certa passa a ser 1.000 caras. E vai que dá uma debandada de 1%, aí de 2%. Eu continuo tendo uma segurança. Então, é esse o convite que eu faço. Que vocês que gostam, que estão de acordo... Você pode até não estar de acordo, mas se você gosta do trabalho, se você gosta dessa forma de discutir Palmeiras, de conversar sobre Palmeiras, é uma alternativa que a gente dá a essas mesas redondas de televisão que todo mundo xinga tanto, né? Persegue o Palmeiras, persegue mesmo. Ah, eles não são imparciais. Imparcial eu também não sou, eu sou parcial, eu tomo a parte do Palmeiras, né? Eu tomo o lado do Palmeiras, eu assumo uma parte, mas eu não escondo de ninguém, diferente do pessoal da imprensa que esconde, que se diz imparcial, mas é parcial, tá com a camisa por baixo. A minha não, a minha tá aqui por cima, ó. Tá? Então, fica o convite para que vocês acessem a nossa página de apadrinhamento, que é o Padrim, Padrim com M no final, padrim.com.br/verdados. Se você não tem CPF, tem problema com CPF, alguma coisa nesse sentido, tem muita gente que mora fora e nem tem CPF, mas quer apadrinhar, tem uma alternativa, né, uma plataforma alternativa que é o Patreon, patreon.com/verdazo. Você também pode fazer o seu apadrinhamento através dessa plataforma. Então, fica o convite a vocês. Eu vou responder a pergunta do padrinho Everton Carlete. Ele está perguntando se no caso do Gustavo Scarpa, se está faltando uma pressão da torcida nos envolvidos para tudo andar mais rápido. Eu não sei se está faltando, mas mal não faz. Eu acho que a torcida poderia, sim. Eu tentei dar uma agitada na torcida, acho que faz uns 2 ou 3 dias, né? Teve uma tag aí, Free Scarpa, deixa ele trabalhar, negócio assim. Aí comecei, o nome da juíza é Dalva Macedo, eu acho que ela tem que ser pressionada pela opinião pública. Por que ela está demorando tanto? Por que aquele pedaço de papel ali está na gaveta dela e não sai nunca? Logo, a Justiça do Trabalho, que é tão ativa, que protege tanto os trabalhadores nos litígios com os patrões, a justiça trabalhista é famosa, né, por sempre proteger o direito do trabalhador. Por que que o Gustavo Scarpa não tem essa proteção? Por que que ele não pode trabalhar? Por que que a dona Dalva não tira? Já passou do prazo, né, que ela tinha para analisar, para ver, passou, e continua lá na gaveta dela, ela não tira. Então, acho que uma pressão popular, sim, pode fazer efeito, sim. Foi muito bem colocado, Everton. O João Vitor fala assim, o Borja vai sair para a Copa. Quem seria a formação ideal sem o Borja? Eu comentei sobre isso ontem lá no programa dos Boca, lá na Web Rádio Verdão. Para mim, o William centroavante, volta o Dudu, que volta à suspensão, né? Então, Dudu, Keno e o William. E o Lucas Lima do último jogo, eu quero, eu gosto. Né? E se ele vacilar, pode colocar o Guerra, sem problema nenhum. Né? E a dupla de volantes é a mesma, né? Continua sendo o Felipe Melo e Bruno Henrique, mas se o Felipe Melo vacilar, pode colocar o Thiago Santos, que está jogando muito bem. E se o Bruno Henrique vacilar, o Moisés já está pedindo passagem e queria ver o Jean. Queria ver como o Jean volta. Eu acho que é justo também dar uma chance para ele começar a pegar ritmo. Ele pode ser também muito importante aí nesse campeonato longo que a gente tem pela frente. O Rafael Soares pergunta se o Johan e o Guerra já deveriam ter tido chance no time titular. Eu teria colocado Guerra tanto contra o Corinthians, como contra o Júnior, como contra o América. Eu teria colocado Guerra de titular em todos esses jogos. Tá? Mas o Lucas Lima ficou no banco num deles, né? Contra o Júnior, ele ficou no banco. Chocou o Guerra. Mas eu teria colocado o Guerra titular em todos. Tanto, e o Guerra jogou bem contra o Júnior e eu achava que ele tinha ganho a posição. Eu fiquei surpreso de ver o Lucas Lima de titular contra o Bahia. O Johan, não. O Johan, ele continua sendo uma ótima opção para jogar de lado. Eu acho que dependendo do adversário, aí ele pode ganhar uma chance quando, de repente, jogar com Keno e Dudu não seja a melhor opção. Quando eles tiverem, por exemplo, laterais muito defensivos que dificultam a jogada de ponta. Então, aí sim, você pega um cara que tem mais facilidade para entrar em diagonal, para cair pelo meio, como é o caso do Johan. Então, talvez aí o Johan mereça uma chance e o candidato a sair do time é o Dudu, né? O Dudu que está oscilando, está naquela fase de oscilação negativa. Daqui a pouco ele está voando de novo. Vocês conhecem o Dudu. Leandro Cândido, ele quer saber até que ponto a parada para a Copa pode beneficiar o time na questão técnica para o restante da temporada. Muito. Muito, porque é nessa parada, nessa chamada intertemporada, que o Roger ele vai criar variações, pelo menos é isso que eu espero dele, né? Que ele crie variações ofensivas. Então, a gente vai ver mais jogada de bola parada quando voltar, né, da Copa. Eu espero ver jogada de bola parada muito mais. Eu espero ver alternativas para furar retrancas. Eu espero ver um esquema ofensivo alternativo mais desenvolvido. Então, aquelas mexidas que eu mencionei agora há pouco, e pô, você entra com o esquema, aí você vê um buraco, você vê uma oportunidade, aí você avança um jogador, desloca um para lá, muda para cá. Isso ainda é feito de forma intuitiva. Isso ainda é feito de forma improvisada, mas pode passar a ser algo, um esquema, né, um plano B bem ensaiado. Então eu espero tudo isso. Como a gente sempre fala, ele começa a montar o time pela defesa. A defesa do Palmeiras está indo muito bem. A gente está tomando gol por falhas individuais e falhas individuais acontecem. Zagueiro falha, goleiro falha. Falha. Mas o esquema, a tática, a forma de ocupar os espaços quando perde a bola está perfeita. Vai pegar os últimos gols que a gente tomou. Tudo de erro. Falha individual ou falha até do sistema, de dois ou três que deviam... Por exemplo, o Pedrinho, do Corinthians. Ele passou no meio do Bruno Henrique e do Thiago Santos, nenhum dos dois fez a falta. O esquema estava errado? Não. Eles estavam ali para matar a jogada. Não mataram por falha individual deles. Escolheram errar, vou tomar cartão, deixa ele passar que alguém vai e mata. Não mataram, tomamos gol. Então falha. Não pode pegar todos os gols aí que a gente tomou. Falha, tudo falha. Individual. E acontece. E mesmo assim a gente é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, somos a melhor defesa do Campeonato Paulista, provavelmente somos a melhor defesa acumulada do país. Então a defesa está certa. E é assim que você começa a montar um time. Agora você começa a deixar o ataque mais afiado. Então, com essas variações, a gente espera ver o ataque mais afiado. E mesmo assim, o ataque nosso é muito bom. Não é o melhor ataque do país, em números, pelo menos. Mas tem sido um ataque que tem feito gols. É uma média boa de gols. Tem um artilheiro aí que está se destacando, que é o Borja. Então, é isso que eu espero da parada para a Copa. Os outros times vão evoluir também? Também vão ter tempo para fazer tudo isso. Só que eles não têm tanto jogador com qualidade como nós. Então, essa parada ela tem que ser muito mais positiva para nós do que para qualquer outro time. Já vamos estourar o tempo aqui, mas que se dane, viu? Ó, tô mandando. E aquele projeto do Paulo Nobre de separar o social do futebol, como fica? Isso só vai acontecer numa alteração estatutária, não foi nem para a pauta da alteração de ontem. Aí pode esquecer, tão cedo não vai acontecer. O Diego Pereira fala assim, sobre o Borja, ele acha que só tem dois fatores que precisam acontecer ao mesmo tempo para que ele seja vendido. O primeiro é uma proposta de 50 milhas para cima, segundo o Diego Pereira. E, ao mesmo tempo, que tem que acontecer uma reposição incontestável, que não adianta nada você pegar 50 pau e aí ficar dependendo do William. Exatamente o que eu penso. Só num caso desse, aí sim, você toma essa decisão. Muito bem pago e com uma boa reposição, bem encaminhada. Aí você, né, com as operações amarradas uma na outra, ó, você fecha aqui, já fecha aqui. Beleza. Aí você pensa em fazer isso, mas dá um dó de fazer isso, né? Com o Borja jogando essa bola toda. Aí vai que você traz o Lewandowski. E o Lewandowski chega aqui e não joga nada. Aí todo mundo, a gente tinha o Borja! Aí trouxemos esse polonês! Pode acontecer isso, né? Então é difícil tomar essa decisão. É isso, né? Acabou? Acabou. Então. Abraços. Abraços. Rodrigo Barros. Armada Palestrina, deve ser o Emerson, né? Eduardo Vagetti. Jefferson Guinho. Paulo Vilauta. Giuseppe Giongo, de Anápolis. O Matheus MP. O Ivan. Ivan. Ricardo Otaviano, o Renan Lima de Itamogi, já mandei abraço. Abraço também para o Adilson Silva, da Praia Grande. Marcos Piccoli, de Amsterdã. Sérgio Luiz, Eduardo, já foi. Jeff, já foi. Estagiário dos abraços é meio mongo, né? Ele coloca duas vezes o mesmo cara. Olha lá, tudo repetido. Parece as minhas figurinhas do álbum da Copa. Eguinaldo Soares, Vando Torres, Verde Palestra, abraço para o Igor e para a Lohane do Rio de Janeiro. Jones Sebastian, Andréa Souza, um abraço para Andréa Souza e para o Dinho Ramon. Dinho, conheço o Didi Ramon, não o Dinho. Papa Capim e Companhia. Quem mais? Luiz Henrique Médici, Valverde, de Tupã, muito bem. João Henrique, de Caruaru, no Pernambuco. José Vicente Margara Júnior, da nossa terrinha, da nossa Sorocaba. São Bento está bem, né? Murilo Gazo, Borja Noite, ele dá Borja Noite para todo mundo aqui. Essa piadinha do Borja à noite também tá pegando, né? Luiz Carlos de Brasília. Jean Carlos Justino de Araras. Terra do União São João. Hoje falido, infelizmente. Uma pena. Eu tive uma namorada que tinha família em Araras. Família Giroto, inclusive. Giroto, que é sobrenome de jogador que passou pelo Palmeiras, né? O André Giroto, Gabriel Traíra Giroto também. Eu tinha uma namorada Giroto aí em Araras. Já fui lá no Hermínio Meto, já fui lá na pracinha tomar aquele sorvetão. Muito gostoso, cidade de Arás. Adilson Silva, ele quer um abraço para a filhinha de 1 ano e 1 mês, a Alana, da Praia Grande. Passa protetor solar nela aí, na Praia Grande. Fábio Poli, que é padrinho. Fábio Poli, ele acessou www.padrim.com.br/verdazio e ficou padrinho. E ele está mandando um abraço lá direto de Cafelândia. O Henri Gonçalves. O Henri Gonçalves ficou padrinho hoje, né? Ah, da Vila Romana. Tá aqui, ó. Pelo nome eu reconheci. É Frank Henri, né? É. Você deve ter recebido um e-mail aí, viu, cara? Checa a tua caixa de e-mail aí, da Vila Romana. A Vila Romana que é. Eu morei por 10 anos na Vila Romana, um bairro delicioso. E é também onde fica a Web Rádio Verdão. O Psicofanático Alviverde. Psicofanático. Vocês que estão ganhando abraço aí, vocês já se inscreveram no canal? Vocês que não estão ganhando abraço, que não pediram, vocês estão se inscrevendo aí no canal? Então inscrevam-se. Mário Garibe, de Boituva. Muito bem, quem mais? É isso, né? Na verdade, tem mais, mas o estagiário, ele precisou sair correndo, ele não conseguiu pescar mais. Então, peço desculpas para quem pediu abraço e eu não consegui passar, porque o estagiário teve que bater em retirada, fazer o desconto do salário dele. E queria agradecer por vocês estarem aqui num dia que não é o dia certo, né? Terça-feira. Mas estamos juntos aqui, né? Sempre para falar de Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês tenham. Se não concordaram, pelo menos que eu tenha acrescentado novos conceitos para vocês pensarem a respeito dessa situação toda que o Palmeiras está vivendo fora do campo. Dentro do campo está indo tudo muito bem. Dentro do campo, o Palmeiras tende a, pelo menos no curto prazo, este ano, os próximos 2, 3 anos, o Palmeiras tende a continuar muito forte. A gente tem que aproveitar muito bem essa onda que a gente está vivendo, este ano, os próximos anos. O que nem depois a gente não sabe. Isso deixa a gente apreensivo. Não quer dizer que vai ser um desastre. Não quer dizer que a gente vai virar um Fluminense. A gente pode virar um Fluminense. Mas pode não acontecer. A gente tem só que ficar atento e sempre verificando. Se está indo nessa direção, se está indo nesse caminho, a gente tem que gritar. A gente tem que fazer valer a nossa força enquanto torcida. É isso o trabalho que a gente está tentando passar. A gente não está querendo mal de ninguém, não está sendo contra ninguém porque não é palmeirense, porque chegou agora, porque é mulher, nada disso. A gente está preocupado com o Palmeiras, sempre. Ok? Rapaziada, amanhã tem jogo contra o América, devemos nos classificar. É a tendência. Acompanhe o pré-jogo e o pós-jogo lá direto do Allianz Parque. Pré-jogo, 1 hora antes do jogo, mais ou menos, por volta de 8h45, 9 horas a gente faz o pré-jogo aqui no canal e o pós-jogo assim que o juiz encerrar a partida. Valeu, então, encontro marcado amanhã. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.